uma garça havia ficado muito velha e preguiçosa. Ela já não tinha ânimo para pescar os peixes na lagoa. E ela ficou pensando num plano, um ardil. Como que ela poderia conseguir os peixes para se alimentar sem fazer muito esforço? E ela teve uma ideia. E a garça velha foi até a beira do lago e começou a chamar todos os peixinhos. Os peixinhos eram desconfiados porque sabiam que a garça era velha, mas era perigosa. Mas a garça dizia que tinha uma notícia muito urgente e muito importante para dar aos peixinhos. E começou a convocar os peixinhos. Os peixinhos, então, guardando uma distância razoável da garça que estava na margem do lago, eles começaram a colocar a cabeça para fora. Então a garça, quando viu que todos os peixinhos estavam lhe ouvindo, a garça disse: queridos peixinhos, tenho uma triste notícia para dar a vocês. Eu estava voando por aí e vi os homens derrubando árvores com tratores e máquinas e abrindo uma estrada. E segundo eu ouvi os homens conversando, a estrada vai passar aqui em cima do lago. Este lago vai ser drenado e todos os peixes morrerão. Os peixinhos ficaram apavorados. Não é possível, dona garça. Não é possível. É, infelizmente. Infelizmente é verdade. Os homens estão construindo uma estrada além das montanhas. Esta estrada vai passar aqui sobre o lago e todos os peixes morrerão. E os peixinhos começaram a chorar. Que tristeza! Que fim, que tragédia! E a garça disse: que pena que vocês não podem voar como eu. Porque se vocês pudessem voar como eu, logo depois das montanhas, tem um lago muito maior do que este, com águas muito mais limpas e cristalinas. Ah, se vocês pudessem voar até lá e morar neste novo lago. Os peixinhos disseram: é, que pena que a gente não pode ir até lá. Ah, dona garça, a senhora poderia nos levar. Ajude-nos. A dona garça falou: bem que eu gostaria de ajudar, mas eu estou velha. Eu estou muito velha, cansada. Eu não poderia levar muitos de vocês para lá. Eu poderia levar um por vez. E os peixinhos começaram a implorar: ô, dona garça, leva eu primeiro. Dona garça, me salva. Aí a dona garça, contente porque o seu plano estava funcionando, ela pediu aos peixinhos que fizessem fila. Ela iria levar os que estivessem primeiramente na fila. Imediatamente os peixinhos nadaram e fizeram uma formação em fila. A garça falou: só posso levar um de cada vez, porque eu já estou velha. Leva eu, leva eu, leva eu. Não, vou levar o primeiro da fila. E a dona garça se aproximou do início da fila, e o peixinho pulou dentro do bico dela. Ela segurou o peixinho com seu bico, bateu as asas e decolou. Saiu voando. Peixinho todo contente no bico da garça voando, mandava tchau para os peixinhos lá embaixo. E os peixinhos lá embaixo diziam: que sortudo, foi o primeiro a se salvar. A dona garça voou até além das montanhas, e logo depois da montanha ela aterrizou. Só que não tinha lago nenhum. Quando o peixinho viu, era tarde demais. Tranquilamente, ela saboreou aquele peixe e devorou aquele peixe. Mas não foi suficiente para matar a fome daquela garça malvada, mentirosa. A garça falou: "Oh, bolei um plano agora que nunca mais vou passar fome na minha vida." A garça, ainda disposta a comer muitos peixinhos, voou até o lago. Quando ela chegou, ela disse: "Olha, o primeiro já está salvo. Quem vai ser o próximo?" Sou eu. "Então pula aqui no meu bico." Com satisfação, o peixinho pulou no bico dela. E a garça levantou o voo. E os outros peixinhos ficaram ansiosos esperando a sua vez. E aquele que estava no bico da garça estava todo contente. Falou: "Oh, que sorte que eu tive." Quando a dona garça passou as montanhas, ela desceu naquele lugar e devorou aquele outro peixinho. Comeu tranquilamente. Voltou ao lago. E ela disse: "Quem vai ser o próximo?" Eu. "Ah, dona garça, salva eu primeiro." "Não, é só quem está em ordem de fila. Já salvei dois, estão lá no novo lago. Vou levar o próximo. Pula no meu bico." E pulou no bico da garça, o terceiro peixinho. A garça levantou o voo, atravessou o céu, desceu além da montanha e devorou o terceiro peixinho. Não havia lago nenhum além da montanha. Assim ela foi fazendo. Naquele dia a garça comeu tanto peixe sem trabalho nenhum que ela ficou empanturrada. Como ela não aguentava mais comer peixe naquele dia, ela voltou para o lago e disse aos peixinhos: "Ai, esta missão de salvação que eu estou fazendo com vocês é muito desgastante. Estou cansada, já estou velha. Hoje eu não posso levar mais ninguém." E os peixinhos insistiram: "Não, dona garça, salva mais um, mas eu pelo menos." "Não, amanhã. Amanhã cedinho eu volto aqui. Amanhã cedinho vocês estejam em fila a hora que eu chegar para a gente não perder tempo." E os peixinhos foram dormir e a dona garça também. Dona garça estava empaturrada, enfastiada de tanto comer peixe. Mas no dia seguinte deu fome de novo. Logo cedinho ela foi para o lago. Os peixes estavam esperando. Novamente foi aquele alvoroço quando os peixinhos viram a dona garça. "Dona garça, hoje é meu dia, hoje é minha vez. Leva eu, salva a mim." Dona garça se aproximou da beira do lago e ela pensou: "É, o café da manhã já chegou." E ela então abre o bico e o peixinho pula dentro do bico dela. E ela levanta voo. Vai além das montanhas, mas não tinha lago nenhum. Comeu o primeiro peixe daquele dia. E assim ela foi fazendo todos os dias. Os peixinhos, crentes, que estavam indo para a salvação, mas estavam fazendo a última viagem para a destruição. Crentes que estavam indo para o lago maior, limpo e cristalino, mas estavam caindo no bico de uma garça malvada, mentirosa, cruel. Mas os peixinhos nem desconfiavam. Porém, naquele lago morava um caranguejo. Caranguejo muito desconfiado e muito esperto. O caranguejo resolveu apurar a verdade, porque ele estava desconfiado daquela garça, da velha garça. O caranguejo então, se fazendo de coitado, foi até a dona garça e disse: Dona garça, me salva também. Não me deixe morrer neste lago, me leva para o novo lago, além das montanhas." Dona garça olhou para o caranguejo, viu que ele tinha bastante carne. A dona garça pensou: já estou enjoada de comer carne de peixe. Vou variar o cardápio, vou comer carne de caranguejo agora." Pensou isso e disse para o caranguejo: "Muito bem, chega perto de mim que eu vou te pegar com o meu bico." O caranguejo chegou perto dela, ela abriu o bico, pegou o caranguejo e levantou o voo. Foi voando. Passou as montanhas e começou a aterrissagem. Quando ela foi aterrissando naquele local que ela sempre descia, de longe o caranguejo viu as espinhas dos peixes que haviam sido devorados. No mesmo instante, ele descobriu toda a verdade, viu que não tinha lago nenhum e que a dona garça estava devorando os peixinhos e ele seria a próxima refeição da garça. Mais do que depressa, ele levantou a sua garra e colocou no pescoço da garça malvada e foi apertando, e conforme ela foi aterrissando, ele foi apertando mais, e conforme ela foi aterrissando, ele apertou mais até estrangular a dona garça e matou a garça malvada. Viu ali as espinhas dos peixes mortos e resolveu voltar ao lago para avisar e contar a verdade. Mas você sabe que o caranguejo, ele dá um passo para frente e dois para trás. E ele tinha que voltar a pé todo aquele percurso, subir a montanha, descer a montanha e ir até o lago. Demorou muito para chegar. Quando ele chegou no lago, ele estava cansado e os peixinhos esperando a dona garça. E eles disseram: cadê a dona garça? Aí o caranguejo contou toda a verdade daquela garça mentirosa e cruel, e de todos que estavam acreditando na sua mentira. Eu vou te explicar esta ilustração. Esta garça são os falsos profetas, são os obreiros fraudulentos, são os mistificadores do evangelho. Eles estão pregando salvação, mas não tem salvação para oferecer a você. Você é um peixe. Você tem que ser pescado, mas por um pescador de almas. Não por uma garça cruel e faminta que vai te devorar. Não por um obreiro fraudulento do próprio ventre. Sabe quem é o caranguejo desta história? É o Senhor Jesus. Um dia ele vai estrangular estas garças mentirosas, esses falsos profetas, esses pregadores fraudulentos. O Senhor Jesus, no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 7, no versículo 15, ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, porque vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. A aparência deles é de homem de Deus, é de santo, mas são falsos profetas, são lobos devoradores. Mas um dia eles vão receber a recompensa, o troco, o pagamento por tanta iniquidade, por tanta maldade. Estão devorando as almas. Um dia eles dirão para o Senhor Jesus: Senhor, Senhor, deve estar havendo algum engano. Não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, diz o Senhor Jesus: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aos Romanos, capítulo 16, versículo 18, diz o seguinte deles: porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Eu estou aqui para pregar o evangelho, para pregar a palavra de Deus e dizer para você que não há outro meio de você ser salvo. Não é por galinho de arruda, não é por rosa ungida, não é por pano milagroso, não é por água milagrosa, não é por arca milagrosa, nem por sabonete milagroso, mas é pelo sangue do Senhor Jesus. é pela autoridade do nome do Senhor Jesus. Porque não há outro caminho para a salvação, não há outro nome em cima no céu, nem embaixo na terra, pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.